do mestre Pimba e o saudoso Valdemar. Yeah. seu destino. Cada um traça sua trilha em busca do seu caminho. Nas gerais não é diferente, cada um foi divulgar o nome da capoeira que hoje tá em todo lugar. Mas agora, meu amigo, isso eu não posso negar. Não há nada nesse mundo que pra sua casa voltar. Mas eu vi genuária. perca tempo, vem a ver. Essa luta é brasileira, meu Deus, o que eu mostro pra você. Foram negros africanos, vindos de Angola e de Guiné, também vindos de Aruanda, nos navios da maré. Vem a ver, vem a ver, vem a ver, vem a ver, capoeira, vem ver, vem a ver. Vem a ver, vem a ver, vem a ver, capoeira, vem ver. Oh, mas vem aprender a gingar, oh, vem dançar maculelê. Meu irmão, vem vadiar, que a capoeira é pra valer. Nossa, terra do cacau e do dendê, onde nós seu mestre Bimbo, Iaia, seu pastor Iaia. Bahia, Bahia, terra do cacau e do dendê. Bahia, Bahia, olha a terra de Bimbo e Iaia. Bahia, Bahia, oh, mas eu tô com saudade de você. Bahia, Bahia, oh, eu nunca mais vou lhe esquecer. Bahia, Bahia, oh, quem conhece a Bahia tem muita coisa pra contar. Olha, eu que já conheço, hoje um dia quero voltar. Mas se você for antes de mim, se você for antes de mim, é só vai ter samba de roda na ladeira. Capoeira, vai ter capoeira a noite inteira. Capoeira, conheça as mais belas histórias de Mestre Bimbo e Valdemar, a nadainha de Angola e a esquadra da regional. Mas se você for antes de mim, é só precioso. Mas se você for antes de mim, é só precioso. Vai ter samba de roda na ladeira. Samba de roda na ladeira. Hoje é dia de festa na ribeira. Oh, mas se você for antes de mim, é só precioso. Mas se você for antes de mim, é só precioso. Vinha subindo a ladeira e um capoeira na beira do cais. Vinha subindo a ladeira e um capoeira na beira do cais. Tava na roda de bamba, tinha batuque e samba, e se ouvia falar muita malícia e maldade, onde existia falsidade, valente ficava a olhar. Eu vinha subindo a ladeira e um capoeira na beira do cais. Eu vinha subindo a ladeira e um capoeira na beira do cais. Oh, nesse mundo, camarada, aqui se faz, aqui se paga. O ditado vem dizer, pode saber se tu fez. Vai ter que se entender. Eu vinha subindo a ladeira, vi um capoeira na beira do cais. Eu vinha subindo a ladeira, vi um capoeira na beira do cais. Eu vinha subindo a ladeira, vi um capoeira na beira do cais. Eu vinha subindo a ladeira, vi um capoeira na beira do cais. Oi, maldade existe, camarada, maldade existe. Tome cuidado. Maldade existe, camarada, maldade existe. Tome cuidado, esse tal de se mentir. Oi, o capoeira não começou a jogar, já vai dizendo que vai sair pra quebrar. Não aprendeu que capoeira é jogada, e só falar isso não vai dar em nada não. Vai. Maldade existe, camarada, maldade existe. Tome cuidado, esse tal de se mentir. Pode tomar cabeçada, rasteira e benção, disso você não sabia não. Maldade existe, camarada, maldade existe. Tome cuidado, esse tal de se mentir. Oh, foi no final da Bahia que eu aprendi capoeira, lá na rua Carangola que se deu a brincadeira. Muita luta, muita glória, e a rua virou história. Peça a benção, Valdemar. Valdemar, pelo Vaz Carangola, ei, já ficou pra trabalhar no caso.